olha o nosso amor, bateu. Quando a gente fez a primeira vez, foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, paixão sem maldade. Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço. Me perdi de amor quando vi você, vida em meus braços. Não consigo esquecer essa emoção de uma vez fez entregar meu coração. A paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some. De vez mulher, mas crescendo o seu homem. Olha o nosso amor, valeu. Quando a gente fez na primeira vez, foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, paixão sem maldade.